sempre uma resposta para tudo, para todos. Através de um silêncio, na expressão de um sentimento, ele surpreende a nós com seus modos de agir, dando o perdão àquele que o seu filho com uma lança feriu. Nos deu direito à vida, levando à morte o filho amado. Faz mulher estéril dar à luz uma samaritana amar Jesus. Levou Josué a conquistar a cidade prometida. Mesmo sendo Deus, vive a nos surpreender. Deus nos surpreende quando o homem pensa que acabou. Ele diz apenas começou. Insondáveis são seus pensamentos pra nós. Deus nos surpreende, faz menino ensinar doutor. Levando à morte um filho amado. Faz mulheres estéril dar à luz uma samaritana amar Jesus. Levou Josué a conquistar a cidade prometida. Mesmo sendo Deus, vive a nos surpreender. Deus nos surpreende seus pensamentos pra nós. Deus nos surpreende, faz menino ensinar doutor. Prisioneiro faz governador. Todo dia 24 horas ele nos surpreende.